chorar, tantos dias sem dormir. Falar de amor, pra tocar o seu coração. E pra você que tá ligado com a gente, uma ótima noite. Nos segue aí nas redes sociais, arroba Ivan Vaz Topo, é o meu Instagram, Ivan Vaz, o meu Facebook. Pra você, obrigado e uma ótima noite. Essa é a Pamela, Coração com Coração. Entender o que o meu coração começou a me dizer. A Pâmela cantando no seu rádio Coração com Coração. Obrigado à audiência de todos que estão ouvindo. Geração FM. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. E já estou de volta aqui no Love Gospel. Tem áudios dos ouvintes. A paz do senhor Ivan Vaz e a todos os ouvintes aí do programa, né, Love Gospel. É isso aí, tamo juntinho com vocês aqui, né, ouvindo essa programação. Aqui é o irmão Jefferson Benezer, da Rádio Agita Gospel, da cidade de Caíras, São Paulo. Lembrando a vocês que estamos aí junto, né, ouvindo a programação Love Gospel de segunda a sexta-feira às 20 horas, né, galera? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É, o Jefferson está, ele está retransmitindo, ele passa a nossa programação, né? Às 20 horas, obrigado aí ao nosso irmão, o Jefferson. Vamos com música aqui na programação do seu rádio Love Gospel. Give me

tá ligado com a gente. Também o Mauro, obrigado Mauro. Duda Campos, a Ivani Santos, tá ouvindo o Love Gospel nesta noite de quinta-feira. Quinta-feira abençoada, você ouvindo a gente, a Ângela Marinho também, não perde. Obrigado, Ângela, obrigado pela companhia, tá mandando mensagem, tá ouvindo a gente. O Jefferson também, obrigado aí, a audiência de todos vocês. A Eliane, a esposa do Thiago, mandou mensagem para nós também, tá ouvindo a nossa programação. Obrigado, ô Mauro. É Maura, obrigado, Maura. Obrigado pela companhia. Desculpa aí, eu errei o nome, mas é a Maura. Tá ouvindo a gente aqui. Obrigado, Maura. Vamos de mais música aqui no Love Gospel. Você continue com a gente. Tem muito mais e o nosso. Nossas linhas estão liberadas para você participar, mandar mensagem para nós, o 15 998 42 80 89, tá bom? 15 998 42 80 89, a linha para você do ouvinte. Nossas redes também, nossas redes estão aí liberadas para você. Essa hora tem mais para você ouvir comigo. Tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Enche agora o meu coração. Teu amor modificou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou o meu olhar. Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Que não mereço, mas tu és amor. Mais romantismo na sua noite. Horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para eu não errar. 21 horas e 27 minutos. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Chegou em Vale do Paraíso a Clínica Saúde Natural, o seu novo destino para bem-estar e saúde. Oferecemos uma ampla variedade de produtos naturais, suplementos e vitaminas para cuidar de você de dentro para fora. Conheça as especialidades que a Clínica Saúde Natural tem para lhe oferecer: massagem neuromuscular, quiropraxia, cone hindu, reiki, massagem relaxante, modeladora e terapêutica, drenagem facial e linfática. Também trabalhamos com bioressonância e com terapias, além de uma variedade de vitaminas e suplementos para atender às suas necessidades específicas. Localizada na Avenida Paraná, em frente ao Laboratório São Lucas, a Clínica Saúde Natural está pronta para receber você. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do telefone WhatsApp 69-999-37-5070. Cuide de si mesmo. Estamos aguardando por você. Mês de aniversário Nova Lar. As ofertas estão imperdíveis. Venha celebrar com a gente. Todos os móveis em até 15 vezes sem entrada no carnê. Isso mesmo. Mais conforto, mais qualidade e facilidade que você merece. É uma festa de descontos para deixar a sua casa ainda mais especial. Mês de aniversário Nova Lar. Aqui, você é de casa. Em Ouro Preto tem Granorte, mármores e granitos de alta qualidade e com várias cores e padrões para deixar a sua residência ou comércio mais bonito. A Granorte está pronta para realizar o seu projeto com qualidade e bom atendimento que você procura. Faça seu orçamento e confira as melhores opções de pagamento. Granorte, mármores e granitos em Ouro Preto, na Avenida Marechal Rondon, WhatsApp 99233-3501. Materiais para construção é na Construvale. Na Construvale tem tudo o que você precisa para construir ou reformar, da base ao acabamento, com preços especiais que cabem no seu orçamento. Além disso, temos churrasqueiras pré-moldadas e churrasqueiras de alumínio, arame liso, dobradiças e corrediças para curral e porteiras, de vários tamanhos, foices, enxadas e ferramentas em geral. Temos bicicletas, sandálias havaianas, botinas e bonés, caçarolas, garrafas de café, copos, pratos, bacias, toalhas de mesa, filtros de barro, tachos, torradores de café, capacetes e muito mais. Venha nos fazer uma visita e comprovar o que estamos anunciando. Construvale Materiais para Construção, na Avenida Paraíso, em frente ao quartel da Polícia Militar. Telefone WhatsApp 99315-0247. Construvale Materiais para Construção, mais economia e mais qualidade na sua obra. Você é o nosso convidado especial para participar da primeira feira Empreende Vale, com artesanatos, praça de alimentação, confecção e cosméticos, produtos e outros serviços. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 15 horas, na quadra da Escola Tubarão, em Vale do Paraíso. Venha fazer um bom negócio. Realização: Centas, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Prefeitura de Vale do Paraíso. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Geração FM. Já estou de volta aqui no seu rádio. Uma ótima quarta, ou melhor, quinta. Uma ótima quinta-feira para você que está ligado com a gente, ouvindo a nossa programação. William Nascimento cantando Era Você. Vai participando com a gente aqui no Love Gospel, nossas redes sociais, nosso WhatsApp, liberado pra você. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei, um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar, peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou e com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei, a menina que as flores e o cartão sem saber, admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado. Prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já amei, antes de te amar eu chamei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirado muito. Pensamentos meus, até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Antes de você se apaixonar, eu já me apaixonei. Antes de você me amar, também já te amei. Onde começou? O início foi brilhante. Quando sem querer, você me olhou. Love Gospel, pra falar de amor, pra tocar o seu coração. O som do seu coração bate mais forte com Love Gospel. Diferente, tão de repente, assim sem avisar, sem nada planejar, como o vento que a gente não sabe de onde vem e nem feito chuva de verão e fez brotar um sentimento maior que a paixão. Aconteceu você e eu, um amor que as águas nunca vão apagar. Foi só você. Mais romantismo na sua noite. Love Gospel com Ivan Vaz. Esse foi o som da Lislane cantando Você Chegou, música linda. Tem recados aqui da nossa programação. Boa noite, meu amigo Ivan Vaz, Anderson Rodrigo. Gostaria de ouvir uma música bem bonita, romântica, gospel aí. Manda aí pra minha família, pra meu pai Mário, minha mãe Maria, minha irmã Tamiri, minha sobrinha Kê, meu cunhado Reinaldo. Também manda pra minhas amigas. A Jacimelo, Ana Luísa, Amanda Rodrigues, a Priscila, a Cida Brasil, a Eliana, a Edna e a Edilene. Programação tá nota mil, irmão. Parabéns. Valeu, Anderson. Anderson participando com a gente. Obrigado a todos que ligaram na mensagem para nós. O Duda Campos ficou ligado, né, Duda? A Duda tá lá, sempre com a gente. O Djalma de Brasília, o Arlindo de Itararé, Rubens Frank, abraço, Rubens, Vanessa, o Almira, a sua filha Valesca também. O casal Itamar com a Cassiane Ferraz também, o Miqueias, o Tiago, a sua esposa Eliane, o Anderson e também o Jefferson Ebenezer também, que participou da nossa programação. Obrigado a todos, também o Marcelo Arruda, obrigado aí a audiência. Fiquem todos com Deus. Amanhã é sexta-feira, eu já estou preparando uma super sequência para estar tocando, para esperar o final de semana. Você aí que vai passear nesse final de semana, aproveita demais, né? Aproveita. E você que vai ficar na casa, vai ouvir a noite mais romântica, o Love Gospel. Tô indo nessa, fiquem com Deus. Amanhã, sexta-feira, marca aí. Estarei de volta com vocês. Tchau, tchau e até lá. Mais romantismo na sua noite. Love Gospel com Ivan Vaz. Palavras pra expressar, basta só olhar pra mim. O meu coração vai te convencer que é amor o que eu sinto por você. Geração FM, de Vale do Paraíso, Rondônia, Brasil. De 1 hora e 57 minutos. Alô, amigo homem do campo e da cidade. A Cafeeira Paraíso está sempre pronta para melhor lhe atender. Temos milho, quirela de milho, farelo de soja, farelo de arroz, ração para peixes, aves, suínos e cães. Temos também sal branco, ração para bovino de corte e leite, com núcleo Matsuda e Vitasal. Compramos cacau, temos tambores, coxos, panos e peneiras para a colheita do café. Também temos café em grão e moído. Tudo isso você encontra na Cafeeira Paraíso, na Avenida Paraná, saída para Ouro Preto do Oeste. Ligue pelo telefone 3464-1200. Cafeeira Paraíso. A rádio está com você em todo lugar. Em casa e no trânsito.

Fuiste la niña princesa y querida mirada y prendida de una luz divina que aún llevas contigo, contigo. Eras primera el ojito derecho tan guapa, la reina del que era tu reino y ya todo se ha ido, se ha ido. Despiertas sola y caminas con la soledad, todo se acaba y piensas, me quiero marchar tu camino. Se acaba ya. La gente pasa y ya no se para a mirar y los de cerca al minuto se quieren marchar, no es lo mismo, no es lo mismo ya. Quedará la verdad, todo el resto se acaba y verás que lo que nace se apaga, que de ser todo eres nada, es la manera. Geração FM. Rádio é para sempre.